Cumpridores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, em serviço no posto de fiscalização na BR-277 Ponte da Amizade, recuperaram uma carreta Scania ano 2010 furtada durante a madrugada no pátio de um posto de combustível na 277. O veículo seria carregado na manhã de sexta-feira, porém, quando o motorista foi para o local do carregamento, o veículo já não estava. Durante fiscalização na fronteira, os policiais verificaram a falta de Manifesto Internacional de Carga, o MIC, e notaram que o veículo estava funcionando com ligação direta. O paraguaio Henrique Dalvale Vilaomba foi preso e encaminhado à 6ª SDP. O proprietário da carreta, informado da recuperação, mostrou-se muito satisfeito. O caminhão está avaliado em R$ 400 mil e não possuía seguro. Outra recuperação feita pelos policiais rodoviários federais foi a de um cadete, roubado no estacionamento de um supermercado na região da Vila A. O veículo estava prestes a ser levado para o Paraguai por um indivíduo de 19 anos, identificado apenas como Francisco. Ao ser abordado, ele informou que teria pego o automóvel a cerca de 500 metros da Ponte da Amizade, que ganharia R$ 300 para passá-lo para o país vizinho. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Quando a vítima ligou para os PRFs informando do roubo do veículo, recebeu como resposta a informação de que o automóvel já se encontrava em poder dos policiais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.